São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me crer é o 9º CD do Padre Reginaldo Manzotti e tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Coloque o espírito natalino dentro da sua casa. Adquira hoje o presépio em embalagem especial de madeira e imagens em resina de santos variados. Um produto da loja Evangelizar que não pode faltar no Natal da sua família. Adquira o presépio na nossa loja Evangelizar, no centro de Curitiba, anexo à Igreja de Guadalupe. Produtos da loja Evangelizar, sempre presentes. Para mim. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Torne-se um associado. Nesta quinta-feira, o olhar é eucarístico. Ligue 0-41-84010909 no dígito 1. Pode ligar. Nossa equipe estará pronta para acolher a sua ligação. Se você já é associado, fidelize todo mês. Se ainda não, não deixe para depois. Ligue agora. Ajude a evangelizar o Brasil. Espero a sua ligação. 0-41-84010909, dígito 1. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas desta hora abençoada, eu posso dizer muito obrigado a você por me permitir entrar na sua casa, por me deixar fazer parte desta preparação intensiva para o Natal. Muito obrigado. É Natal. O Senhor já bate as portas da humanidade e do nosso coração. Aqui eu tenho consciência de estar falando. Está falando para pessoas que estão cortando cana, pessoas que estão na lida da roça. Como estou falando para grandes centros como Rio, São Paulo, nossa querida grande São Paulo. E eu queria tocar no coração de cada um e dar um pequeno facho de luz para você seguir até a Gruta de Belém. Olha, não se deixa contaminar pelo corre-corre das compras, não. Isso é importante, mas não é o mais importante. Uma mesa farta, sem dúvida farta, é o que todos nós queremos. Mas não pode faltar, não pode faltar o amor, hein? Não pode faltar o sorriso. E isso vai brotar de um coração que foi capaz de perdoar. Nessa hora da misericórdia, nós rezamos o terço, e eu acredito muito no terço, viu? Porque nós clamamos pela sua dolorosa paixão, Senhor. Tem de misericórdia de uma sociedade que se afastou de Deus. Tem de misericórdia daqueles que estão embaixo dos viadutos. Tem de misericórdia, Senhor, daqueles que sofrem. Tem de misericórdia. Eu acredito muito. Escute. Escute que em Deus, você pode esperar um milagre. Não é só uma música, não. É uma bandeira que eu levanto. Tanto que os testemunhos que eu vou soltar agora É a prova de que feliz de quem espera em Deus um milagre. Escute lá. Filha de Deus, de Maringá, no Paraná, escuto o senhor pela Rádio Colmeia. Padre, vem hoje trazer meu testemunho da graça de um emprego recebido no dia 23, na hora da misericórdia. Amém. Eu estava rezando, ajoelhada, clamando, pedindo ao senhor que me concedesse que as portas se abrissem, Padre. E na hora da misericórdia, meu telefone tocou. Louvado e eu seja escolhida. Deus. Padre, para honra e glória do senhor, tudo aconteceu na hora da misericórdia. O meu exame médico foi marcado às 3 horas, hora da misericórdia do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, dia 1º começa a trabalhar. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão, lá de Maringá, povo de Deus. Quando tudo parece que caminha pro desânimo, eu insisto em você dizer qual milagre que você quer pedir para Deus. É sério. Confia que ele diz: pedi, recebereis, procurai, achareis, batei a porta, vos será aberta. Olha, eu vou para a palavra de Deus, mas antes, eu estava refletindo, rezando esses dias, eu quero partilhar com você. Você pode estar no ônibus, no metrô, você pode estar me escutando pela internet, eu vou partilhar. Deus descer em forma humana é um milagre, gente. É um estrondo. Você sabe que quando é algo muito grande, sempre os efeitos ecoam, não é? Por exemplo, quando infelizmente aconteceu aquela história da bomba de Hiroshima e Nagasaki, a bomba caiu no lugar, mas os efeitos foram longe. Por que que o senhor está falando isso, padre? Que o nascimento de Deus é 1000 vezes mais impactante que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. É impactante de tal forma que você pode ter certeza, respinga, afeta a mim e a você. Você pode ter certeza que nos vem alguma graça. Por isso que eu digo, neste Natal, em Deus espere um milagre. Confie, em Deus vai chegar. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vai ao mais íntimo de nós. É, nesse dia 19, preparação intensa para o Natal. Leitura Lucas 1:5-25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote, Zacarias. Sua esposa Isabel não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ao exercer as funções sacerdotais diante de Deus, apareceu-lhe então o anjo do Senhor. Lhe disse: não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai dar a filho e tu porás o nome de João. Zacarias disse: como posso ter certeza disso? Estou velho. Minha esposa já tem uma idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel. Eu fui enviado para falar contigo, anunciar-te a boa nova. E agora ficarás mudo, sem poder falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa, gente, eu ficaria, sinceramente, eu ficaria horas aqui explicando. Eu não posso. O que eu quero dizer para você, e aqui teria várias mensagens que meu coração assim parece que está fervilhando. Eu vou ficar com uma. Zacarias estava num lugar santo, o santo dos santos, mas mesmo assim duvidou de Deus. Mesmo assim, estava desacreditado. Às vezes, nós temos tantas oportunidades, tantas, mas estamos tão escaldados, escutou? Tão descrentes, tão desanimados, que duvidamos do poder de Deus. Eu não queria que você fosse um Zacarias hoje, não. Talvez tudo esteja caminhando na tua vida para você ser uma pessoa frustrada, desanimada, com a autoestima lá embaixo. Não, diga não para isso e diga: eu posso, Senhor, eu quero, eu consigo, com a tua graça e com a força de Nossa Senhora, a intercessão de Maria, eu vou mudar minha vida. Que as pedras do meu caminho, Nossa Senhora, que trouxe no ventre o menino Jesus, traga-nos o bendito fruto do teu ventre. Gente, vocês não sabem a emoção que foi para mim gravar essa música. Faz parte em Deus o milagre, mas sabe uma música que toca? Ela toca pela sua natureza. Mãe, cuida do meu coração, mãe. E eu quero dizer para você, onde quer que você esteja, se recomende a Nossa Senhora e diga: cura minhas feridas. Prepara o meu interior para a chegada do teu filho Jesus. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.